Salve, salve, Circuito Fora do Eixo. Salve, salve, Circuito Fora do Eixo. Mais uma vez, Telefone Sem Fio, nossa coluna semanal aqui do blog do Forceps. Salve, salve, Fora do Eixo. Salve, salve, Circuito Fora do Eixo. Salve, salve, ouvinte, Circuito Fora do Eixo. Salve, salve, Fora do Eixo, Telefone Sem Fio. Salve, salve, Fora do Eixo. Todo o Brasil em rede. Salve, salve, Fora do Eixo, Telefone Sem Fio. Salve, salve, Fora do Eixo. Alô, alô, moçada, ouvintes de Sabará, Circuito Fora do Eixo. Quem fala aqui é o João do Coletivo Forceps, estreando mais um braço da web rádio do coletivo, a web rádio Conector. Este vai ser o programa Telefone Sem Fio, do Bebe também, tá? Muito engraçado. Pessoal, quem não conhece a casa ainda, né, gente? Tem duas janelas que ficam aqui de frente pra rua. E o pessoal fica revezando aí, né? Quem fica de pendurado na janela. Parece com aquelas namoradeiras que a gente vê, né, da Bahia. E agora quem tá lá é o Zé, né? O Zé tá sendo mais popular aí da janela. Pintou na janela ali, já bate um papo, já chama um pra entrar. E assim, ó, é a nossa forma de divulgar a casa, tá sendo os namoradeiros aí. E agora vamos tocar. Não, pra mim foi um momento, assim, muito interessante, haja vista que a própria cidade de Sabará é uma cidade que muito típica culturalmente, né? Desde a década de 90, deu participação de estudantes, de organização da população em torno de questões que são mais gerais, mais específicas, que visam a melhoria da qualidade da população. Né? E eu fico, por esse convite, né, de vir aqui e dar uma contribuição do pouquinho de experiência que eu tenho, né, da minha história de movimento, sobre o movimento estudantil. Sou desenhadora, trabalho muito no design e pensei em vir aqui no Brasil porque vocês têm muitas coisas gostosas, muito importantes para conhecer e crescer muito como pessoa. Então eu pensei vir aqui por isso. Gostei muito de Sabará, gostei do pão de queijo, faz tempo que como pão de queijo. Sim, tive algumas coisas que não gosto. Muito picantes, o café não me gosta a mim, então tenho um problema com esse. O chá não é o mesmo. Menos mal que eu trouxe o meu chá, senão eu vou voltar maluca. Pouca coisa mudou. O pessoal é muito conservador. No que diz respeito às artes plásticas, né? Ele não tem muita mudança. Mais de 20 anos que eu moro aqui, vamos dizer, uns 25 anos, eu não vi nada de novo. É muito difícil você ver alguém, algum artista fazendo alguma coisa ligada à abstração, à escultura. Não só o lado das artes plásticas, mas você vê música, do lado da literatura, da dança, sabe? Eu não sei, talvez porque a gente, por estar muito perto de Belo Horizonte, então o pessoal resolve fazer por lá e ficar por lá. Então tem muita gente explodindo lá fora. Agora, em termos de Sabará mesmo, a gente consome a arte da gente aqui, produz aqui, consome ela aqui, vende ela aqui. E a gente tem muito pouco resultado disso aí. A gente é um resistente, né? Quanto a isso, a gente tá na resistência aí. Olha, na realidade, na Santa Cecília eu vivi a minha vida ali, mas indo nos ensaios, talvez até dormia, né? Com os pontos grandes, com os pontos três, mas sempre grande lá. Mas meu pai sempre me levava no ensaio, agradeço muito a ele por isso. E sempre aquele sonho, né, de aprender música, né, quando meu pai saía, né, uniformizado, que era uma coisa do outro mundo, né? Eu sou músico, tenho uma banda que é Falsos Conejos, uma banda instrumental. Então o lance da língua não é tão forte para a música que eu faço e eu escuto mais. Mas as bandas independentes, além do Mutante, Caetano, Tetau, nós tocamos o ano passado com Macaco Bond, que foi como o Link, como fora do eixo. Conhecimos eles, adoramos o som deles, a música. Isso, a banca é o nosso principal braço de distribuição desse ano, Grupo Rock 2010. A gente tinha algumas camisetas com defeito, e aí a galera comprando. E restou só as camisetas com defeito, e o pessoal continuou comprando essas camisetas pra levar antes do evento. Isso foi um episódio bacana. E aí, galera, boa noite! Essa ideia dos coletivos, eu acho que tá muito em voga ultimamente, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de evento, porque às vezes a banda não tem uma condição de gravar uma demo, às vezes a banda não tem dinheiro nenhum, né? Então, assim, pelo menos aqui você pode estar mostrando o seu trabalho para as pessoas. Não, antes de mais nada, só ressaltar aí que o momento agora é propício, né? Discutir política, sendo general, assim, em geral. Mas, afinal de contas, nós somos nós, vamos a próxima geração política do país, né? Presidente, diretor de empresas, né? Deputados, enfim, essa geração faz bem. Então é preocupante você ver esse pessoal completamente alienado, completamente fora do processo, e sabendo que de uma certa forma serão eles que farão na linha de frente daqui uns 10 anos, 15 anos, né? O Pecute está aí, as portas abertas, né? Nessa área de cultura, quem tem esse envolvimento aí que está a fim de ter uma plataforma para poder cobrar desses políticos e poder trabalhar em prol de uma política mais transparente, ética e mais efetiva aí para a cultura. Tamo aí, tamo junto. Ficou 3 anos ralando em Sabará. Então, são duas comemorações que eu tô comemorando meu aniversário também, né? Oh, parabéns! 3 anos de coletivo forte, é isso aí! 3 anos de muita ralação. Muita colaboratividade. Nathan, 3 anos de fórceps. Na verdade, eu não deveria falar. Você deveria procurar um mendigo, cara. Mas tô brincando. Churupitas Melo vai entrar no ar. E é o fórceps fazendo 3 anos de vida. Muito rock and roll. Muita festa. É grito rock. É escambo. É real instrumental. É circuito fora do eixo. Do caralho. E o Helder, fala aí de suas percepções aí do Congresso Fora do Eixo e do Festival Jambolada. Bom pra caralho, velho. Muito bom, velho. Muito bom, bicho. Pode crer. Bom demais. É, nós tá na área, tá ligado, mano? É, a banquinha do CD vai fortalecer a conferência. Chegar lá é nós. É, eu estou montando agora, encabeçando a bancada da diversidade. É, que todos os coletivos agora façam camisas X Extra Mega Power Super GG Power G. Manda parabéns, professor. Parabéns pra você, nessa data querida. É nóis, momento. Parabéns atrasado aqui, mas... É complicado, mas tem alguns momentos que são bons. A maioria são muito ruins, mas... inclusive ele entrou até para o circuito novo, que é um circuito que ele está começando aí e tal. Que tem a ver com o... Que é um pessoal, assim, que é o circuito bola no queixo. Cara, essa hora que o podcast tinha que ter vídeo, porque os caras fizeram varal com os cabos de rede do escritório. Que pariu. Isso aqui já vai ser a entrada do podcast. Beleza, salve, salve pessoal aí. Ligado, antenado no telefone sem fio e na fala do eixo. É, a questão da arte, ela é uma necessidade, ela é uma coisa vital, não é? Eu, particularmente, eu não sou um artista comercial, eu não toco, digamos, eu não toco na noite, eu não toco, enfim, eu faço arte porque eu gosto de fazer, porque eu gosto de tocar minha música e tal. Nós que somos descendentes de escravos, de negros escravos nesse país, nós recebemos como herança também, a gente não se pode negar as condições, as péssimas condições sociais em que essa parcela da população viveu e foi colocada ao longo de quase praticamente três séculos. E nós, com essa herança pesada nas costas, a gente teve que transformar todo esse sangue, todo esse suor em ouro. Telefone sem fio, pela primeira vez fora de Minas Gerais. Sudor, ganas, energia, e mostrar nuestra música es una mistura de rock, punk, tango y folclore de Argentina. Fala galera, beleza? É isso aí, é nóis. Ah, foi muito louco, assim, a gente tinha que estar aqui. 25 horas vai pra 32, velho. Caralho. Tendo essa força e principalmente essa verdade que tem, mano, dos coletivos, velho, já é essencial pra gente, de verdade. Pra gente foi incrível estar fazendo parte dessa história, assim, de coletivos mesmo. É, no caso. Fora, né? O Luiz Gabriel, do Gaviola e o Lixo Polifônico. Fala, salve, salve, Luiz. Bom, tranquilo. Algumas vezes esse ano, assim, que a gente dependeu do Música Minas e tal. E assim, eu acho que vale a cutucada pra pensar que, tipo assim, pro ano que vem, velho, se for ter a manutenção do programa, tem que rever isso, saca? De ter uma certa. Né, não, de ter uma certa flexibilização de algumas coisas. Agora a crítica tem que ser construtiva no sentido de a gente melhorar, velho. E isso aí é uma. Não acomodar, né, velho? É, isso aí é uma coisa que é pra se pensar. Então, Música Minas, fica quei aí, velho. É. Tio Peter Maçã. Na verdade, estamos o quê? A 4 horas e meia de avião da Califórnia, de Los Angeles, eu acho, 5 horas, da terra do Jim Morrison. Estamos muito em cima, né? Estamos a 1 hora e meia da América Central. É, do caralho, tô achando ótimo. Me sinto lisonjeado quando eu sou convidado a participar desses festivais fora do eixo. Principalmente quando tem um certo approach de headliner que é me dado e de uma responsabilidade, digamos assim, de emblematizar e até mesmo celebrar esse tipo de atitude. Porra, acho. Contem comigo. A gente tava indo pro show, mas aí o motociclista caiu. Aí a gente foi dar um help lá, chamar a SAMU. O Gustavo fez um tourniquete na perna do cara, eu segurei a cabeça dele, porque ele tava querendo se mexer. E, enfim, é isso aí, tem que ajudar. Telefone é isso aí, blog.forceps.com.br, www.foradoeixo.org.br/rádio, todos os produtos da Web Rádio nessa página do Fora do Eixo e também lá no conector.forceps.com.br, que é a divisão sonora do coletivo Forceps. É isso aí. Conector apresentou Telefone Sem Fio.